Autorizado, fala táxi. Autorizado, 3601. Táxi com 166, 4 horas, Galeão. 3601, táxi autorizado, via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 1094. Altímetro 10, via Pátio, Índia e Alfa, 3601. espera da 10 pronto. 3601, decolagem autorizada no 0, vento 100 graus com 069. Decolagem autorizada da 10 para 3601. Meia 01, decolado 58, controle 208. 208, obrigado. Oi. Bom dia, 3601. TAM 3601, no contato radar, subopera 360, correta da EL. 360 na EL. Santos, 6601, tudo mantém o nível 340, restrito pelo centro Recife. 340 restrito, então 360. Então, 3601, soma Recife, 1251, 133, 25. 251, 3325, obrigado, bom dia.